surra na esquina, ludibria os becos e foge pelo meio da avenida. Comparado um louco à solta, um puto que escapa entre as ruas, não causando mal, mas causando a fúria na polícia. Luzes, luzes, luzes, adentro a noite foge. Luzes, luzes, luzes, adentro a noite foge.